periferia tá de boa sem treta. Sem treta, sem treta. Malandragem pra viver sem treta. E aí, parceiro, qual é a boa? Senti a pancada, tô aqui, não é à toa. Pregar a paz é a missão, então fica de boa, rende mais, ladrão. Rapaziada, cola aí, traz o vinho. As donas no esquema, os malucos no estilo. É só diretoria, na beira da fogueira. Se pau, ouvindo a G1 na sexta-feira. Eu tô ligado, véi, aqui é massa. De boa, sem treta, os cana não embaça. Altos maquinários, guardado na gaveta. O frevo é de ladrão, sangue bom, sem treta. Sem treta. Sem treta, periferia tá de boa sem treta. Sem treta, sem treta, malandragem pra viver sem treta. Sem treta, sem treta, periferia tá de boa sem treta. Sem treta, sem treta, malandragem pra viver sem treta. A consideração do rap prevalece. O som que é pancada identifica com os pivetes. Ideia certa, sem guerra tudo unido. Assim fica mais fácil, derrubar é mais difícil. Quem planta corda, essa é a letra. Ficar de boa é melhor sem treta. O capa preta não quer nem saber. Só quer um motivo pra mandar te prender. Os malucos deu ideia, um salve pra favela. Paz no coração pros irmãos que tão na cela. Sei como é difícil, tem lágrima que chora. Perder a liberdade é família, é foda. Vai desistir agora não, fraquejar. Levanta a cabeça que é pra poder sonhar. No seu mundo de paz, quem quer corre atrás. Paciência sem treta, rapaz. Sem treta, sem treta. Periferia tá de boa sem treta. Sem treta, sem treta. Malandragem pra viver sem treta. Sem treta. Periferia tá de boa sem treta. Sem treta, sem treta. Malandragem pra viver sem treta. A massa é da boa, vem da natureza. Não dá imposto pro governo, aí é treta. Ficar de boa é o canal, bora ver. Segura a onda pra ela não levar você, ó. Tem uns vacilão que não sabe onde tá. Na rua, no bar, não respeita o lugar. No baile rap ele não vai ter as cara de estragar o frevo da rapaziada. Quem tá de boa é maioria, pelo menos aqui. Porque na rua não se sabe o que está por vir. Hip hop, identidade com os menor. Todo mundo na escola, assim é bem melhor. Ensinar pra molecada, papel e caneta. Respeito, humildade, malandragem sem treta. Sem treta, sem treta. Sem treta. Sem treta, sem treta. Periferia tá de boa sem treta. Sem treta, sem treta.